Boletim Rádio Serviço. Combate à dengue, esse é o foco. A palavra dengue tem origem espanhola e quer dizer melindre, manha. O nome faz referência ao estado de moleza e prostração em que fica a pessoa contaminada. E importante, não existe transmissão pela água ou alimentos, e muito menos pelo contato direto com o doente. A doença é transmitida apenas pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Dengue se combate todo dia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. 18 horas e 4 minutos. Servir é a nossa divisa. E nossa glória há de ser. O exemplo de um Deus humanado veio a terra trazer. Este é um trecho do hino Servir, que os jovens e crianças aprendem desde 1933 no Colégio Santa Ângela. Não há educação sem amor. Informações 3358-1900. Rua Doutor João Maia, número 11, Centro, Resende, Rio de Janeiro. www.santaangela.org.br. Na continuidade das gerações, nós do Colégio Santa Ângela educamos na modernidade da tradição. Broadcasters around the world, starting now, the countdown. 10, New York, 9, London, 8, Paris, 7, Berlin, 6, Rome, 5, Dubai, 4, Hong Kong, 3, Tokyo, 2, Beijing, 1, Parabólica. Olá, no ar o Parabólica, um programa da nova Sound Studio USA, para diversas emissoras afiliadas à rede Parabólica Network. Hoje comigo, DJ Marcandi, direto do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Parabólica. O cantor inglês Morrissey, ex-vocalista da banda The Smiths, disponibilizou nas plataformas de streaming na última terça-feira, dia 19, o single Spend the Day in Bed, que fará parte do álbum Law in High School, com lançamento previsto para o dia 17 de novembro. As 12 faixas do novo álbum, o primeiro do cantor em 3 anos, seguirão a mesma linha deste single, atacando figuras políticas, questionando a autoridade e homenageando velhas histórias de amor, segundo a gravadora responsável pelo lançamento. Gravado nos estúdios La Fabrique, na França, e no Fórum Studios, propriedade do compositor Ennio Morricone, em Roma, o 11º álbum de Morrissey fica produzido por Joe Ciccarelli, que já trabalhou com grandes nomes como Beck, The Strokes e The White Stripes. Law in High School será lançado digitalmente em formatos físicos que incluem o CD, um vinil e uma fita cassete de edição limitada. Este será o primeiro disco do cantor desde World Peace is None of Your Business, de 2014, que saiu de circulação 3 semanas após o lançamento devido às críticas do artista à gravadora. Vamos começar a edição do Parabólica de hoje então com Morrissey. Spend the day in bed. Parabólica. Small and alone. Spend the day in bed. Vamos falar um pouco de Bjork, que anunciou a breve chegada da primeira música do novo álbum. Parabólica. Lançada na última sexta-feira à meia-noite, a música The Gate, a surpresa da meia-noite, foi definida pela Bjork como essencialmente uma música de amor, mas eu falo de amor de uma maneira transcendental. A música é bem transcendental mesmo, viu? Nas redes sociais, Bjork também já havia anunciado que estava na expectativa da chegada do próximo disco, já disponível para pré-venda. Estou ansiosa para compartilhar com vocês meu novo álbum que está chegando em breve. Olha, um pouquinho de viagem não faz mal para ninguém, tá? Vamos então curtir Bjork. Yeah.

I'm being careless. Might wreck me to be reckless, but I'd rather fall apart than love half-hearted. Yeah, maybe it's true that you know when you know, and then again, maybe you don't. But when you find a diamond, you can't keep it from shining. Look how far I fell down in the wishing well. You've forgotten I spent time in your head. I thought I knew it all, how the mighty fall to the bottom. You spent time in your bed. Subway down until the day you found it was broken. Now it can't take you away. Was just a silly thought until the day you called me in action, knowing me less every day. Você conferiu aí Jake Bugg com How Soon to Down, ainda que Alcee Bellarini Unapologetically, também Bjork com The Gate. Parabólica. A parceria de Kesha com o rapper Macklemore não ficou só no estúdio. Os dois se reuniram para a gravação de um clipe para Good Old Days, o dueto que fizeram para o álbum solo dele. No vídeo, eles contracenam em clima de romance. Na historinha, Kesha e Macklemore fazem uma viagem de Kombi, com direito a empurrar o carro na estrada.

doesn't matter where I go, I am calling all the poets in the battle. I am shout it to the world, and I know that we won't be afraid to step into the fight when we can't see the light. So close your eyes, we're gonna run this fight. We live our lives, yeah, we're not wasting time. Leaving it all behind, we're gonna get what we can. For we're not doing it for the money, doing it for the money. Soldier up. Nuevos Dance Indomable, ainda Foster the People Doing It for the Money. Também Macklemore com Queixa, Good Old Days. Você está conferindo Parabólica, um programa da nova Sound Studio USA, para diversas emissoras afiliadas à rede Parabólica Network. Hoje, direto do Rio de Janeiro com DJ Marcandi. Obrigado pela companhia, vamos dar sequência ao programa, voltando um pouquinho no tempo e no espaço. And now, your Parabolica is rolling back the years. Rolling back. Starting a journey into the sound. Journey into the sound. Moving faster and bringing you rewind back in time and space. E o Rio de Janeiro continua lindo, a cidade do rock, né? Do Rock in Rio 2017, pois é. Os Pet Shop Boys foram assaltados em Copacabana. Eu acho até que eles podiam ligar pro Barry Manilow pra relatar o acontecido, né? E enquanto isso, a gente vai conferindo aqui uma versão de Always On My Mind, que eles tocaram em 1994 numa casa de show, então chamada de Metropolitan, no subsolo de um shopping center, né? Chamado Via Parque, no Rio de Janeiro. Eu estava lá. Dezembro de 1994. Então aumente o volume e ouça Pet Shop Boys Always On My Mind ao vivo no Rio de Janeiro em 94. Parabólica. Always on my mind. You are always on my mind. Maybe I don't hold you. Always on me, don't let it down. Rewind back in time and space. Thank you. Fred Mercury, I Was Born to Love You, ainda He Lives and the News, The Power of Love e Always on My Mind dos Pet Shop Boys ao vivo em 94 no Rio de Janeiro. Só que naquela época não se tem notícia de assalto aos Pet Shop Boys, né? Que vergonha. Bom, vamos voltar à superfície. Parabólica. Justin Timberlake recebe certificado de diamante por Can't Stop the Feeling. Após a apresentação no Rock in Rio, o cantor foi homenageado nos bastidores do evento pela Sony Music Brasil. Justin Timberlake recebeu o certificado de diamante pelas vendas de Can't Stop the Feeling, música que lançou no ano passado e que é parte da trilha sonora da animação Trolls. A placa foi entregue para o cantor nos bastidores do Rock in Rio, onde o cantor fez seu show no Palco Mundo na noite de domingo, dia 17. A apresentação do cantor queridinho do pop com pegada Rhythm and Blues fechou o primeiro fim de semana do festival. Desde 2008, o certificado de diamante é entregue para produtos digitais, faixas ou álbuns que atingem a marca de 500 mil cópias, segundo a ProMúsica Brasil. Bom, a música é mó barata, tá? Muito legal, uma das minhas preferidas do artista e a gente vai conferir agora. Parabólica. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes nowhere. Yeah, I can't stop the Bólica de hoje vai terminar com uma música de 2014 e eu explico por quê. Taylor Swift lançou a música Shake It Off em 2014, que rapidamente virou um imenso sucesso e serviu como o primeiro single do premiado multiplatinado álbum 1989. Mas foi somente agora que a dupla de compositores Sean Hall e Nathan Butler, que já trabalhou com Backstreet Boys, Justin Bieber, Maroon 5, para nomear alguns, resolveu processar a cantora por suposto plágio em Shake It Off. Segundo eles, Taylor copiou um trecho da música Players Don't Play, composta por eles e gravada pelo grupo de garotas 3L Bubble. Para Sean e Nathan, os versos The Players Don't Play, Then Haters Gonna Hate, da música deles, são bem parecidos com Cause the Players Gonna Play, Play, Play, Play, Play, and the Haters Gonna Hate, Hate, Hate, Hate, de Taylor Swift. Olha, eu ouvi as duas, tá? Não vi semelhança não, mas é aquele negócio, né? Business is business. Por isso, eles pedem 20% dos lucros gerados por Shake It Off. Procurado pela revista Billboard, um representante de Taylor Swift discorda da acusação. Essa é uma afirmação ridícula e nada mais do que uma tentativa de conseguir dinheiro. A lei é simples e clara. Eles não têm um caso, afirmou. Bom, a gente termina o Parabólica de hoje com esse hit de 2014 com a Taylor Swift, Shake It Off. E semana que vem tem o Serginho Ricardo apresentando Parabólica de qualquer canto do mundo aí, né? Que é comum ele viajar por aí. E na outra semana, sim, eu estarei aqui se Deus quiser. Um grande abraço a todos vocês. Parabólica. Shake it off.

not a parable. This is a terrible. This is a terrible thing. Yes, I will run that after all I've done today. I have earned my wings. It happened today. Hooray, hooray. It happened. Hip, hip, hooray. We'll be the allegory to another Bible story. Out of deference, defiance, and choice. Closing on a promise after all I've done today. I have heard my voice. It happened today. Hooray, hooray. It happened.